anticipated moment in racing. Fala galera, voltamos então para o bloco da Sprint Cup, né, da edição número 96. E nesse bloco aí, como eu falei para vocês no primeiro, lá na abertura do podcast, o Elhão vai estar comigo, né? A gente tá gravando um horário meio diferente aí, depois de muito raios, trovoadas por aqui, e o Elhão dormindo lá na casa dele. Infelizmente não foi possível gravar ontem, então por isso que o podcast tá saindo um dia atrasado. É, mas enfim, tá saindo. O Elhão tá comigo, vamos falar da tão famosa CampingWorld.com 500, né, meu amigo Elhão Lima? Boa tarde, boa noite, boas-vindas aos pessoal que tá nos ouvindo aí, Elhão. Boa tarde, vamos falar sobre o sucesso da ideia do novo Chase, né? E a NASCAR conseguiu o que queria, o pessoal tá até agora falando, reclamando, chorando sobre o que aconteceu no último domingo, né? Sim, o pessoal está muito reclamando muito, mas a maior reclamação realmente, eu sei se você vai compartilhar a mesma opinião, Elhão, sobre o novo Green White Checkered aí, né? A nova regra que foi implementada aí, que ninguém gostou, né? Vários fã-clubes da NASCAR lá escreveram e brigaram e ratearam muito no Twitter, falando que uma corrida da NASCAR nunca deve acabar em bandeira amarela, e foi o que aconteceu, né? E tem também aí o curioso caso do Kevin Harvick aí. Será que ele empurrou por querer? Não foi por querer? Valeu, não valeu? Isso aí, meu amigo Edu Lima, vamos debater mais tarde. Bom, vitória. Quem venceu? Como sempre, né? Vamos começar a falar do vencedor. Quem venceu? Joe Logano. Joe Logano venceu a corrida. Coloca mais uma na conta dele aí. O melhor ano dele na carreira do Joe Logano em 8 anos. Vamos colocar 7, né? O primeiro ano ali de Hulk ali, o primeiro que ele andou naquele carro 96. Você lembra, Leão? O carro 96 que ele andava? Que ele fez a primeira corrida dele em New Hampshire? É o 96 e também, eu acho que algumas provas no 02, né? É, ele no fez 96 e também ele no fez Texas algumas provas 02. No 02. É. Aliás, no 02, ele a maioria das corridas ele conseguiu classificar, né? E já tinha nego já jogando praga nele quando ele não conseguiu classificar. 96. Por isso que ele deve ter pego o 96 por causa dos pontos, né? E naquela época era mais difícil você se qualificar para as provas. É verdade mesmo. Quando o Joe Logano estreou naquele 96, a primeira vez que ele andou foi um carro da Joe Gibbs, né? Naquela época também podia ter 800 carros numa equipe só. Então o Joe Logano fez sua largada lá, então aquele primeiro ano ele não conta não, deu 3 largadas. Mas em 7 anos aí, o Joe Logano já tem o melhor ano dele na sua carreira aí. São 6 vitórias, né? Depois dessa vitória aí no Talladega, agora soma 6 vitórias. Ele já ultrapassa o número de top, já tinha ultrapassado o número de top 5, né? Ele chega agora a 20 top 5 em 32 largadas. Um número espetacular no meu modo de ver aí. Top 10, ele tem agora 26 top 10, né? E 5 pole positions, ou seja, o Joe Logano tá nadando de braçada aí. Um dos únicos rankings aí que o Joe Logano não deve estar liderando é com certeza o número de voltas lideradas, né? Que o Kevin Harvick tem um caminhão de voltas lideradas, mais de 2 mil voltas lideradas, e o Joe Logano tem apenas 1.152 voltas. Então, está de parabéns aí, né, o Joe Logano aí. Olhando aqui os números do Kevin Harvick, o Kevin Harvick e o Joe Logano estão empatados em top 5. O resto tudo, o Joe Logano dá de pau no Kevin Harvick aí. Então, com certeza, um grande trabalho, né? Colocou no bolso aí as 3 corridas de setup do contender aí, o Joe Logano. Não deu chance para ninguém se classificar, tipo, vou dar uma colherzinha de chá para outro cara classificar. Não, não existiu isso, né? Papou as 3 vitórias aí, as 3 corridas do contender. Tá mais do que classificado para a próxima fase, que eu não sei qual que é, depois meu amigo Adolim vai falar qual que é, eu esqueci. Porque aqui nós é sincero, quando a gente sabe, a gente fala, quando não sabe, nós fala, não sei, né? Então, parabéns aí, Elião. Ó, dialogando, né, Elião? Você tem algum comentário dialogando aí? Vim falando isso algumas semanas para mim. Acho que atualmente, pelo que o Logano fez no início do ano, vencendo a Daytona 500, eu até fiz um post lá sobre isso, aí, quando que era a afirmação dele como piloto top da NASCAR, né? Hoje, para mim, é um dos três melhores da categoria, ao lado do Kevin Harvick, né, que os números dele são expressivos, né? E o terceiro fica a critério das pessoas, né? Se é ainda o Jimmie Johnson, né? Se é até o próprio Kyle Busch ou até o Matt Kenseth, que para mim foi a grande zebra ele ter sido eliminado, né, nessa fase agora. Então, Zebra não, eu já sabia. não, eu achei que o Kenseth, pela maneira que ele venceu prova, né, Léo? Durante a segunda parte da temporada regular, Ah, sim, não, isso venceu em Loudon. Então, ele venceu em Loudon, para mim, Olhando pelo histórico todo, sim, ele é zebra mesmo. No início, lá na primeira prova, lá em Charlotte, né? Você, nas listas, garanto que o Kenseth parecia como um dos favoritos a se classificar até com facilidade, né? Mas não foi o que aconteceu. Pelo menos, não ter colocado ele em Homestead, né? Mas pelo menos ter avançado aí para as últimas fases, sim. Não ter sido cortado como foi aí, né? Foram três péssimas corridas aí do Kenseth aí, né? Duas ele foi bem, bem. Uma ele teve muito azar, né? Que foi lá no Kansas. Depois semana passada também ele teve problemas, né? E agora se ferrou. Teve problemas não, né? Ele insistiu um pouco lá com o Joe Logano lá. Pra mim, eu ainda sou a favor dele ter. Se ele tivesse segurado um pouco a onda dele, ele falasse assim, não, eu vou dar um jeito aqui, que depois se tá lá adega, eu tenho que correr atrás de menos pontos. Talvez ele estaria classificado, né? Mas o sino entra na pista, o vamos ver, deixa para depois, não entra na pista, ou é ou não é. E foi realmente o que aconteceu aí, né? Foi Só um eliminado pequeno por ponto, Léo, quem? é sobre essa prova. Infelizmente, eu não pude gravar o programa desse final de semana passado. Para mim, o Kenseth fez aquilo que ele sempre faz, né? No final das provas, às vezes ele não tem o melhor carro, mas ele é um dos caras que melhor sabe cozinhar e segurar a posição, né? Principalmente nessas pistas intermediárias. O Logan estava com um carro bem melhor, andando bem melhor que ele. E ele foi tentar fazer o que ele sempre fez com o Casey Kenny, com outros pilotos ali, tentar cozinhar, só que acabou não dando certo porque o Logano tá impossível e foi bastante agressivo ali. Pra mim foi uma coisa de corrida, né? Até brinquei, né, antes, né? Perdão, depois da prova, que se fosse o Dale Earnhardt, o pessoal tava vibrando, comemorando, né? Agora, como foi o Logano, que agora que é um piloto que tá se afirmando, né? Agora que ele tá entrando no clube de elite mesmo da categoria. O pessoal ainda fica meio desconfiado, né? E o Logano, querendo ou não, né, Léo? Pra ele tá sendo muito difícil tirar aquela imagem daquele moleque, aquela cara de garoto, assim, né? Só não levava ele muito a sério, né? Verdade, Leão. Não era muito visto assim, muito. Oh, diferente um pouco, talvez, do Keselowski, né? Porque o Keselowski já veio já como um cara formado e preparado, pronto para a luta aí, né? Já a fase do Joe Logano é um pouco diferente. Ainda vê aquele meninão, talvez até pela própria feição do Joe Logano, né? Você olha no Joe Logano e fala, putz, isso é um moleque, né? Não tem uma feição do cara de homem mesmo, tem uma feição de moleque mesmo, Joe Logano, mas. Tá aí o moleque, vamos colocar, eles vão apelidar aí, dialogando o molecão aí, né? Tá aí esbaldando aí, nadando de braçada aí, né? Fazendo muito bem o seu trabalho. Elião, depois vamos adentrar nos assuntos dos Chase, o Drive Chase aí, né? Dos pilotos que estão no Chase aí. E vamos falar também daquelas últimas confusões lá. Só vou passar os meus destaques aqui, né? Depois. Joe Logano foi vencedor, né? Meu maior destaque aí. Dale Earnhardt Jr. aí, mais uma grande corrida. Foi o segundo colocado do Earnhardt Jr. Está eliminado do Chase, né? Tá fora, né? Se junta aí ao. Por incrível que pareça, né? Ele se junta ao Jimmie Johnson. E o Jeff Gordon continua, né, meu amigo Lima? O Jeff Gordon continua lá na batalha pelo Chase aí. Né? Entre trancos e barrancos, o Jeff Gordon continua mesmo sem vitória aí no ano aí, vai seguindo em frente aí, Leão. Já o Dan Hardinay eliminado aí, né? É mais uma corrida que ele fica fora aí. Ele, a segunda posição deu a ele o 14º top 5 desse ano, mas também não classificou para a próxima fase, que é a fase Eliminator. O outro destaque aqui, ele é o Pomerantz, que foi o sexto colocado. O Pomerantz ressurgiu das cinzas, né? E aí, essa sexta posição traz a ele aí, soma para ele aí. Mas um top 10 nesse ano aí, agora são dois top 5 e cinco top 10. Ele é o 15º no ranking, ou seja, tiver aquele prêmio do milhão, ele é que vai ser o vencedor. O outro destaque aqui é o amigão aí, o parceiro aí, que o Hélio Lima morre de ciúmes dele, o Rickenstrahl Jr., que namora a Danica Patrick, né? Foi o nono colocado, somando mais um pra continha aí da Roush aí. Eu vou até ver o total de top 5, top 10 da Roush. Somando mais um aí, agora ele tem um top 5 e três top 10, o nosso amigo Rickenstrahl Jr., que o Hélio morre de ciúmes dele. E também, né, destacar aí a boa posição do Marco Waltrip, né, com o fraco carro 98, o Marco Waltrip conseguiu aí a 13ª posição, ou seja, ele vai ganhar o prêmio David Allison, fez muito pelo pouco que tem. Então, parabéns aí, né, ao nosso amigo, o nosso amigo Marco Waltrip aí pela sua 13ª posição. Elião, você tem coragem, você tem a capacidade de arriscar alguma coisa sobre a Roush aí? A Roush esse ano aí já somou agora até o prezado momento 4 top 5 e 9 top 10. Nenhuma vitória, nenhuma pole. E tem apenas 43 voltas lideradas. Ah, Léo, eu acho que tá melhorando. Melhorou, acho que um pouquinho nessa parte final do. Desde essa parte final agora. O Trevor Bayne, já tem prova, a gente já vê ele andando ali no top 20, né? Coisa que ele passava longe, né? Mal chegava ali entre os 30, né? Durante as provas. O Greg Biffle, não sei os amigos aí também, mas eu já tô vendo ele andar mais na frente, né? Já tem algumas provas que ele já lidera uma volta, Quase já ganhou, aparece. Alisson. Então. Usando táticas, né? O Stenhouse Jr. também, eu acho que ele tá dando uma tímida melhora também. Tinha uma estatística de top 20 que ele conseguia também. Tá aos pouquinhos melhorando, mas tá extremamente aquém do que foi parecendo muito a McLaren na Fórmula 1, né? Tá mal pra McLaren caramba, da mas NASCAR, né? mas às vezes não, não sei, eu não tô acompanhando muito Fórmula 1, mas eu vejo que às vezes eles até conseguem aparecer um pouquinho ali, né, perto do top 10, se bem que é outro esquema, né? Mas enfim, é isso aí, Léo. Eu imagino que ele já deve estar avisando o ano que vem, né? E tem uma notícia que o Matt Kuchar, né, que era o chefe de mecânicos do Grabivo já há alguns anos, ele vai sair e vai entrar o que é do Green Boy agora, né? Brian Patch, né? Saiu essa Ele foi. informação ontem, Leonardo. Verdade, ele não é. A Roush, infelizmente, está se afundando aí, né? Nem próximo, nem perto do ano passado. Que ano passado foram. O Greg Biffle, por exemplo, somou 14 top 10 no ano passado, e até agora ele somou 4, né? Não tem nem assim, longe, mas muito longe mesmo. Olha, vamos colocar aí como remédio para nós aí, para a gente saber pelo menos ter uma origem aí. Vamos tomar um remédio aí que seja talvez investimento na base, né, na Xfinity Series para depois trazer para a Sprint Cup, né? Vamos colocar assim, porque na Sprint Cup, na Xfinity Series, né? Que na Xfinity Series eles lutam pelo título lá, né? Parece que caminha que vai dar tudo certo. O Chris Busch ser campeão, né? Não sei também se ele vai subir também para Roush também. Eu, na minha opinião, para mim, subir para Roush do jeito que tá, melhor ficar na Xfinity Series ganhando corrida e ser campeão mais um ano aí. Ser campeão, bicampeão, tricampeão, ser tetracampeão, né? 5 vezes campeão, ter 800 vitórias do que subir para Sprint Cup para ficar levando paulada lá, né? Andando top 20, top 25. Por se tratar de uma equipe grande. Claro que não vamos desprezar o trabalho que os caras fazem nas equipes menores, né? Mas por se tratar de uma grande, né, Leão? É complicado você vir para uma equipe grande e andar em top 25. Você tem que vir para uma grande para andar em top 15, top 10, brigar por algo melhor. Se for para sofrer, né, que anda de De B-Car Racing, por exemplo. Pelo menos você, lá você vai ganhar experiência, vai ter. Você sabe da limitação do seu time, né? É, eu acho que é criar muita expectativa. Mas, sim, enfim, vamos lá. Elião, vamos falar dos problemas dos Chasers aí, né? Dos pilotos que estão no Chase aí, que tiveram problemas aí. É, vamos começar com o Denny Hamlin, né? O Denny Hamlin foi a grande surpresa da tarde, foi o Chaser aí que teve o maior problema aí, né? Ele tava mais ou menos tudo bem com ele, até que quando o Ruff, né, um dos flappers do Ruff ali do teto dele se soltou, abriu e ele teve que parar em bandeira verde. Ele não chegou a levar uma volta. Claro que ficou ali poucos metros ali de levar a volta, né? É, ele seria engolido ali com certeza ele seria engolido ali o Denny Hamlin, né? Aí depois tivemos a bandeira amarela. Mas depois aí ele teve mais problemas ainda, o Ruff não deu certo, ele foi penalizado, aí ele tomou duas voltas, aí foi fim de corrida para ele. E ele com certeza já sabia que era fim de chase aí para ele aí, né? Só um milagre o salvaria, que talvez seria até a eliminação tanto do Kyle Busch como do Kyle Edwards, que seria aí ideal para ele. Ou também, né, até uma das outras variáveis aí seria a quebra, o abandono do Kevin Harvick, né, que talvez traria ele de volta ao Chase aí, né? O Harvick afundava e o Denny Hamlin conseguiria avançar aí, né? Mas depois vamos falar do Kevin Harvick, o que aconteceu com ele, né? Mas com certeza o Denny Hamlin aí foi o maior problema aí, e ele se arrastou isso aí logo na volta 60, 70 ali. Foi entre a primeira e a segunda parada em bandeira verde, né? Lembrando que a primeira parte da corrida foi toda em bandeira verde, tivemos 132 voltas seguidas em bandeira verde, né? Não tivemos nenhum suspiro aí, nenhum fôlego aí. Uma corrida realmente muito boa, muito interessante de se ver, né? E aliás, com todo o drama que se existia. Elião, sobre o Denny Hamlin, você tem algo para falar aí, Elião? Leonardo, ano passado o Kyle Busch entrou em segundo lugar ou ele era líder em Talladega? Em Talladega? É, Ô, por pontos. Elião, eu preciso pesquisar, que eu não lembro de cabeça, não. Se eu falar que eu Vai lembro de ter uma cabeça. maldição do segundo lugar, né? Mas enfim, Pode ser. Quer ver? Vamos lá. resumidamente, Eu vou chegar. né? Eu acho que esse Elião, nome. maldição do segundo lugar, viu? Então, tome cuidado você ano que vem que tiver em segundo, né? Mas enfim, o Hanley, Vamos né? melhorar, Elião. Vamos melhorar. Para atenção, todos os nossos ouvintes, por favor, você que é em segundo em qualquer coisa, cuidado que você vai ser o primeiro a perder, viu? Foi o ano passado com o Kyle Busch, esse ano foi com o Denny Hamlin. E o próximo pode ser você que está em segundo. Pode continuar, Elião. Então, Leonardo, ele, digamos, pagou o pato, né? Problemas na NASCAR acontecem sempre, né? Acho que essa nova configuração de chase, eu imagino que a prova tenha ficado bastante tática, muita gente, tipo, tomando, na parte final da prova ali, você via muita gente, tipo, tomando bastante cuidado, né, não sendo extremamente agressivo, como a gente já viu em outras provas, no Talladega, né, e qualquer problema é fatal. O Kyle Busch foi, se bem que no ano passado a gente teve mais DNFs, eu acho, né, durante a prova, pessoalmente, para mim, eu acho que o Hamlin acabou. Ele vinha até bem esse ano, né? Bem melhor que no ano passado. No ano passado, eu acho Vinha. que ele merecia ter sido eliminado no ano passado e não nesse, né? Eu acho que ele tinha vaga entre os oito, se fosse por meritocracia ou justiça. Mas não deu. Para mim, o falam do Dale Jr., por exemplo, mas para mim, o Hamlin foi o principal prejudicado do que o Kevin Harvick fez da ação do Kevin Harvick naquela relargada, porque ele tinha acabado de recuperar a volta, estava em 34º lugar. Ele tava, na hora da relargada, ele estava empatado com o Kyle Busch, ele superava o Buschinho por ter melhores colocações, né? E ele estava em 34º lugar, já na volta do líder. Muito provavelmente a chance dele conseguir posições era bem maior do que o Kyle Busch, né? Imagina que ele conseguiria umas 6 ou 7 posições. O Busch em 16º, né? Que ele tava, né? Tava. Com aquele. Com, eu, não, eu, não vi, eu não veria ele com tanta força para ganhar mais posições que o Denny Hamlin ali. Para mim, resumindo, para mim, o Hamlin foi o maior prejudicado pelo final ali. E foi mesmo. Ô, Elião, só deixa eu continuar. Vamos continuar o assunto do Chaser aqui, né? Isso Bom, mesmo. depois tivemos aquele imbróglio todo durante toda a corrida aí, foi para lá, foi para cá, mas curiosamente, Elião, não tivemos problemas igual tivemos no Kansas, né? No Kansas, Kentucky, sei lá. Esqueci. Não tivemos Kansas. problemas. É, no Kansas Kansas. mesmo. Não tivemos problemas igual tivemos no Kansas, né? Tipo, três, quatro, cinco pilotos ter problemas de pit, ter problema no carro, né? Foi só o Daniel essa corrida realmente que teve problema aí. Depois, mais pro final da corrida aí, que realmente o negócio se complicou, né? Mas quem se complicou mesmo, Melhor, foi o Matt Kenseth também, né? Que momento algum, eu não sei se você viu, mas momento algum, ele terminou em 26º. Eu não vi o Matt Kenseth aí avançando, lutando aí por algo aí, brigando pelas primeiras posições aí. Momento algum eu vi isso, Leon. Não sei se você tem uma visão diferente da minha aí. Eu vi o Matt Kenseth que precisava vencer apagado. Parece que ele tava já tinha entregado os pontos aí, realmente não tava a fim de lutar pra nada, com nada aí não. Então, Leonardo, o Kenseth, na última janela, né? Eu lembro que ele, o próprio Kyle Edwards até anteciparam a parada. O Kenseth estava, acho que fora do top 20, e acabou dando certo. Que quando retornou, né? O Biffle naquela estratégia, tinha aquele pelotão em Vila Indiana lá tentando trabalhar. O Kenseth estava naquele pelotão, ele ganhou várias posições no final. Talvez ele tenha sido também um dos. Ele não iria se classificar, mas ele no final ele tentou uma estratégia diferente para tentar avançar no pelotão, mas você chegar em Talladega contando com a vitória é muito complicado. Olha, tem para falar aqui também, que eu esqueci de mencionar aqui, teve o Matt Truex Jr. Matt Truex Jr. que teve problema durante o qualifier, o carro não foi autorizado para ir para a pista, né, durante o qualifier no sábado. O carro não foi para a pista, não pôde, não teve autorização, não passou na inspeção. E depois, né, ele largou em último, o carro foi, eles largaram em último lá. E o Matt Truex Jr. chegou a levar uma volta, né? E só depois, aí na primeira bandeira amarela, que ele conseguiu retornar, ele ficou na posição de retornar, né? Receber o free pass, e foi quando ele retornou aí a volta do líder aí. Aí ele conseguiu, depois de uma corrida, depois daquela bagunça toda, terminar a corrida em sétimo lugar aí, né? Então o Matt Truex Jr. aí, na bacia das almas, avança para a fase do Eliminator. É, então parabéns aí ao nosso amigo Márcio X Júnior. Outro cara também, outro Chase aí, olha, o que teve. Eu vi o cara com uma zona até de conforto aí em certo momento aí, né? Foi o Cal Edwards. Cal Edwards que realmente aí tá numa zona de conforto aí, né? O Cal Edwards ele tá bem mais tranquilo aí. Ele chegou a mostrar certo momento, tá em segundo aí, né? Nas posições aí do campeonato aí. Então parabéns aí ao Cal Edwards aí pelo seu grande trabalho que ele fez aí e tá no come quieto, né, Leão? Tem uma vitória que não é uma vitória, né? Para mim é mais um arranjado. Me desculpa de falar assim de quem vence, né? Quem os pilotos que vence aí pela quando é um fuel game ou é uma corrida que cabe bandeira amarela aí, né? Que é charge. Mas ele tem uma vitória em Darlington, que realmente é aquela vitória que sacramenta aí o bom trabalho do Cal Edwards aí, né? Então, eu venho gostando, viu, Elião, do trabalho do Cal Edwards aí, que, tipo, diferentemente, que acho que ninguém apostaria nele, ele tá fazendo um bom trabalho e segue na luta aí, né? Ele e o Kyle Busch são os únicos dois Toyota que avançaram para fazer Eliminator, né? E são os dois únicos carros da Joe Gibbs aí, já que os quatro carros haveriam se classificado, agora só temos, restou apenas dois carros para ver realmente quem deles aí vai para home, se vai um carro deles aí para home, seria. Elião? Detalhe curioso, né? Joe Gibbs que estava mandando e desmandando na categoria, principalmente depois da mudança no regulamento aerodinâmico, né? Por muito pouco a equipe não vai só com o carro para essa fase de esse top 8 aí. O Kyle Busch, né? Foi o último que se classificou. A gente só teria o Kyle Edwards, e como você falou, se classificou daquele jeito, né? se a gente for ver, os dois pilotos da equipes que estão na competição ainda, um piloto, como você falou, que não vem enchendo os olhos, né? E o outro que só fez metade da temporada, Leonardo. É bem curioso, né, Leão? O Kyle Edwards, por exemplo, no começo da temporada o cara tava andando em vigésimo e tanto, vigésimo não sei quanto, né? O cara mal fazia corrida aí, uma cara. Tipo assim, já era. Ninguém colocava o cara, né? O Kyle Edwards aí, como um dos favoritos pro título aí, que ele iria brigar, iria avançar, né? Pra almejar algo melhor aí. Todo mundo pensava que o Kyle Edwards seria apenas mais um, né? Tanto é, Leon, ó, como os números não deixam a gente mentir. Do começo do campeonato, ele saiu de Daytona em 19º. Quer ver? Até Pocono. Pocono, ele saiu de Pocono em 16º colocado no campeonato. Tipo assim, ele tava ali na bacia das almas ali, né? Naquele classifica, não classifica. Ele chegou, Leon, a estar em 23º no campeonato. Então, tipo assim, era um cara que ninguém. Ó, ele coleciona um 42º lugar, um 40º em Sonoma, um 41º em Daytona de julho, né? Foram duas coisas que ele bateu aí, né? Quando ele melhorou? Depois do Kentucky ali, né? Quando ele saiu de Daytona, depois que ele foi 41º que ele bateu, aí parece que ele foi lá na fonte lá da juventude lá, se rejuvenesceu, né, adquiriu mais experiência. Aí ele foi na fonte de desejo e falou assim: eu quero ser campeão, eu quero vencer. Aí foi, depois disso daí, Elião, só apenas três corridas, depois do Kentucky, hein, só apenas três corridas ele ficou fora do top 10, Elião, que foi Indianapolis 13º, Richmond 11º e Dover 15º. Todas as corridas foram dentro do top 10 ou top 5, e sem falar que teve uma vitória em Darlington. Quer dizer, tipo, depois de Daytona, que teve problema lá no feriado 4 de julho, o cara se renovou aí, né? O cara voltou focado para assim, para melhorar mesmo. E curiosidades à parte aí, Léo, né? Curiosidades à parte aí, ele aparece aqui, se você for olhar a classificação, né? Ele aparece como primeiro. Se você olhar a classificação, ele parece como primeiro, mas ninguém é primeiro porque todo mundo tem o mesmo número de pontos aí, né? Ninguém é primeiro, né? Mas o nome dele tem primeiro, pode ser talvez por ordem alfabética, mas ele tem primeiro. Leão, outro cara que a gente precisa falar, Jeff Gordon, Leão. Jeff Gordon, para os fãs infindáveis aí do Jeff Gordon aí, os que choram pelo carro número 24 aí, tá? Aqui nós não, a gente não brinca, tem essa brincadeira de viado aí, porque o cara gosta do carro 24, tá? Porque isso aí não é brincadeira, não. A gente é fã de automobilismo, não é fã de brincadeira de viadinho, não. Então, quem gosta do carro número 24 aí, que vê como um ícone, né, o carro 24, né? Lá dos primeiros carros, lá, principalmente que cada do Ponte, que fica marcado aí para todo mundo. Jeff Gordon, ele continua aí sem vitória, mas continua aí avançando. Seria o Jeff Gordon, o Ryan Newman de 2014, Elião? Então, né, Léo, ele tá se utilizando da regularidade. O Jeff Gordon não tem equipamento para bater os carros da Joe Gibbs, né, e os carros de. E o carro da Penske do Joe Logano, né? Que estão dominando a categoria desde quando a NASCAR mudou o regulamento, né, na questão aerodinâmica, lá no Kentucky, lá no mês de julho, né, agosto, né? Enfim, eu imagino que numa prova final em Homestead possa ser fator pela vitória, né, Leonardo? Ô, Elião, eu tava olhando aqui os números aqui do Jeff Gordon. Ontem à noite eu tava lendo, depois do temporal que passou pela minha cidade aqui. Tava vendo os números do Jeff Gordon aí. O Jeff Gordon, ele tá com. Ele tem três vitórias. Eu, se eu não me engano, acho que é oito vitórias em mais, viu? Ele tem apenas uma vitória no Texas e três no, em Phoenix. Se eu não me engano, é essa a ordem, mais ou menos. Eu tô até procurando aqui, esses dados aí dele aí. Eu não lembro direito, não, mas é uma coisa assim. Eu sei que ele tem três vitórias numa pista, uma em outra, né? E oito vitórias em outra. Essas 8 vitórias aí, eu penso que seja em Martinsville, que Martinsville ele tem uma coleção de vitória boa lá. Né? Martinsville realmente ele anda muito tempo, ele tem boas. Tem uma coleção de vitória lá. É, Martinsville tem 8 mesmo. Martinsville eu tenho certeza, são 8 vitórias. E eu vejo assim, Leão. É, por exemplo, do nada pode acontecer, porque eu não sei se você concorda comigo também, Leão. Para mim, Talladega e Martinsville é igual. A diferença está na velocidade que você muda de marcha, né? É, às vezes nem tanto, você nem chega a mudar de marcha, mas a configuração do gear ratio é muito diferente. Então, mas para mim, apesar da pista ser a velocidade, o tamanho da pista e a velocidade, né? É, são tudo que pode acontecer em Martinsville. E acontece em Talladega, tudo acontece em Talladega pode acontecer em Martinsville. Porque as dificuldades são. Apesar das pistas diferentes, temos as mesmas dificuldades. Por exemplo, no, em Martinsville você pode ser. Um carro na sua frente roda, você pega, bate no carro, vem um te bate e você arrebenta seu carro aí. É questão de voltas. É, 2, 3 voltas já começa o pessoal se aglomerar e começa a ter as porradarias aí. É, tanto é que a pista que os carros começa tudo completo e termina tudo arrebentado. Não tem um carro que termina sem algum remendo, sem algum arranhado, né? Então, assim, complexidade é a mesma de Talladega. Só muda a velocidade realmente aí, né? O modo de claro de pilotar o carro lá. Mas eu vejo aí que nem, por exemplo, ele tem um bom ratio aí em Martinsville. Eu vejo que o Jeff Gordon pode sim, em qualquer momento, nos surpreender, Leão, e sobrar uma vitória para ele aí, ele vencer essa corrida de Martinsville aí. Ele colocar mais uma no bolso, né? Então eu penso que tudo pode acontecer, Leão. Eu não sei se você tem a mesma opinião que a minha, né? Tudo pode acontecer aí e quem sabe o nosso amigo Jeff Gordon pode com certeza avançar e já avançar não, ele pode colocar seu nome lá em Homestead já esperando já os seus adversários, seus outros 3 adversários para a luta pelo título em Homestead. Leão. Não, né, Jeff? Léo, eu acho que o Jeff Gordon vai ter que se superar para conseguir se classificar, né? Se bem que nessa tática que ele está utilizando, ele sempre está com o equipamento ali andando no top 10, né? Eu acho que é muito importante, né? Só que a gente vai ter que ver como que o pessoal vai se comportar, né? Porque, digamos que o Kevin Harvick, ele teve alguns problemas nessa última fase, nas duas fases, classificou no meio no aperto, né? Agora, eu imagino que ele vai tentar tudo para vencer logo na primeira prova. É, o Logano também é outro piloto que a gente já imagina que já é favoritismo até uma vaga e sobram duas, né? Que ficam para os outros 6 pilotos, né? Eu acho que se o Gordon encaixar 3 provas com 3 top 5, eu acho que ele consegue a qualificação no Texas para a grande final em Homestead, né? Quer dizer, ele consegue classificação em Phoenix, né? Que é a última prova, né? Perdão, Que é a última antes de prova. Homestead. Leão, agora vamos falar de dois, de três, dois pilotos de uma vez aqui. Um já falamos que é o Joe Logano, né? Vamos falar de dois aqui de uma vez, que é o Kurt Busch e o Brad Keselowski. Eles também estão aí tranquilos, né? Não estão fazendo muita coisa, não, né? O Keselowski estava muito bem no Kansas, tinha um ótimo carro no final de semana todo, só que ele não teve um bom carro na corrida. O Kurt Busch aí também vem namorando, paquerando aí os top 5 aí da vida aí, e vem dando vida aí, sobrevivência a ele aí, né? O Keselowski foi o quarto colocado e o Kurt Busch foi o décimo colocado. Então ambos aí, né, se classificando aí. Eu não sei se você tem algum comentário para falar dele, Elião. Não sei se você tem algum comentário para falar deles, Elião. Mas esses são os números deles aí, né, dos dois aí. Eles não estão fazendo muita coisa aí, então. Não estão fazendo muita coisa, mas está fazendo o que é necessário, que é se garantir para classificar para a próxima fase aí. Entendeu? Olá, Leonardo, em relação ao Keselowski, né? Eu acho que talvez seja não diria uma decepção, mas eu acho que era um piloto que eu acreditava que iria estar sendo mais incisivo, né? Se bem que eu imagino que o desempenho do Logan esteja sendo tão bom que acaba deixando o Keselowski em segundo plano, né, Léo? Verdade, eu não sei se você lembra, se você vai conseguir lembrar aí, né? E quem está nos ouvindo aí também lembra, Mas a última vitória do nosso amigo Brad Keselowski foi lá no começo do campeonato, foi no Kentucky, né? A primeira vitória dele, a única vitória dele esse ano, né? E lembrando também que ele foi a única a volta que ele liderou, a volta mais importante que ele liderou no ano inteiro, né? Porque ele venceu aquela corrida quando ele ultrapassou, eu não lembro quem, mas ele ultrapassou na última volta e ficou com a vitória. Ele foi que liderou a volta mais importante, foi o Kevin Harvick. Ele liderou a volta mais importante da vida dele, foi aquela lá, né? Então, foi numa relargada lá do Greenlight Checkered. Então, parabéns aí ao Brad Keselowski aí pela sua única vitória e conseguir, né, Leão, lá no de Fontana, só que classificou ele aí, mas Keselowski vem aí pulando as fases aí, né, Challenger Contender agora no Eliminator aí, e o Kurt Busch também. Leão, agora sim chegamos nos dois caras aí que realmente deveremos falar. Um é o Kyle Busch. Kyle Busch conseguiu, passou o drama demais do Kansas, né? Aquele drama lá que sempre Kansas ele tinha problema. No em Talladega quase foi, né? E segue aí no, na fase Eliminator aí, né? O Kyle Busch. Vamos ver agora o que realmente o Kyle Busch vai fazer. E, velhão, vamos falar agora do Kevin Harvick, né? O Kevin Harvick. Antes de falar do Kevin Harvick, eu só quero acabar de passar os números da corrida aqui, Leão. Ela já fala dele também. A corrida teve duração de 2 horas e 58 minutos, talvez um pouco mais. Tivemos 7 bandeiras amarelas, né? Perdão, 7 não, 3. 7 é muito. Foram 3 bandeiras amarelas e tivemos também 30 trocas de liderança, esse número que eu estava procurando aqui. 30 trocas de liderança aí, né? Onde que vários pilotos lideraram aí, mas se eu não me engano foi o Daniel Júnior que mais voltas liderou lá no domingo à tarde lá, né, Leão? O nosso amigo Daniel Júnior, Leão, foi quase classificado aí, por pouco não se classificou, né? Lutou ali no final da corrida ali. Para falar das bandeiras amarelas aqui, a primeira foi no carro 51, que teve fluido na pista, quando o motor estourou, e o carro número 1 também. E na volta 196 tivemos aí um pequeno incidente aí, né? O carro número 11, 95, 14, 20, 38, 4, 14, 3, 9, 6 e o carro número 7 aí foram todos envolvidos no acidente logo numa relargada aí. Meu amigo do Lima, como você viu as últimas duas tentativas de relargar aí, né? A primeira foi muito simples, a primeira relargada aí, o Kevin Harvick, ele abriu um pouco aí, mas se não me engano foi o Jimmy Johnson, né? Acabou empurrando aí e teve uma rodada, mas foi super simples, só dois carros envolvidos, um que saiu pela grama ali, não foi nada demais não. Mas a segunda realmente teve muita controvérsia aí, eu queria que você falasse um pouquinho aí, Leão. Tudo começou, né? Para mim, essa história começou lá em julho, né? Quando a gente teve aquele grande acidente na última volta, né? Como a NASCAR viu com preocupação aquilo lá e resolveu mudar o regulamento da prorrogação, né? Também tinha uma reclamação de um chefe de equipe, né? Dono de carros, que principalmente em Talladega, nem tanto, mas em Daytona. Várias provas a gente sempre teve final com acidentes monstros, muitos carros destruídos, né? Tudo começou nisso aí. E a NASCAR, e também tem uma ala mais cri-cri lá dos Estados Unidos que não gosta de relargada dupla, né? Ficar reclamando dessas prorrogações, duas, três prorrogações, né? Não. Aí a NASCAR tentou ir para esse lado, né? Só que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Acabou sendo toda aquela lambança que a gente viu. Nessa primeira relargada, pessoal tenso, aquela tensão, né? Acho que o Logano meio que patinou, né? Na hora que foi sair, né? E o pessoal que vinha atrás acabou errando, né? O Jimmy Johnson bateu, até o próprio Larson, que vinha fazendo uma boa prova no Super Speed, que não é a praia dele, foi pra grama, né? Isso acabou dando sobrevida para o Kevin Harvick, que ele já estava com aquele problema no motor. Não sei se você lembra, Léo, ele não foi envolvido, ele não se, eu acho que ele só deu um toque lá, mas ele acabou caindo para 22º, 23º. Só que a NASCAR voltou na marcação lá e colocou ele mais na frente, né? E foi quando deu toda a confusão. Leonardo, segunda relargada. Bom, a primeira largada, quando ele saiu, Pra mim já começou errado quando ele saiu, Elião. Na primeira relargada, ele saiu na fila dele. Pra mim, quando o piloto sai da fila, tem que levar a bandeira preta, né? Mas, enfim, né? Ficou por isso mesmo, né? E a segunda relargada foi aquilo lá, aquele problema todo, né, Elião? Aquele salseiro todo. Quando ele ficou muito lento, né? E tem uma câmera no onboard que mostra ele olhando pro lado, até ver o carro que passa lá dele, que é o Trevor Bayne, e acaba tocando nele. A NASCAR falou que não viu nada demais, que não viu aí, que não vai dar nenhuma punição para ele, né? Aí onde entra toda a controvérsia aí, né? Com esse acidente aí dele aí, que o Kevin Harvick acabou não causando, que foi sem querer, né? O Kyle Petty também, eu assisti o pré-race no, eu assisti o pré-race, depois assisti um outro programa que começa na NBC Sports lá, né, que continua falando aí da como foi a corrida. O Kyle Petty falou que realmente o Kevin Harvick não saiu da linha dele, né? Algo que é mentira, que a gente vê o Kevin Harvick subindo. Ele falou que não viu o Kevin Harvick saindo da linha dele, por isso tá tudo certo aí. Que foi o Trevor Bayne que buscou o Kevin Harvick. Trevor Bayne que tocou no Kevin Harvick. Qualquer pessoa que vê esse vídeo aí não vai ver dessa forma, vê que o Kevin Harvick ele sobe um pouco, sim, né? Aí que entra aquela questão. Para mim, ele subiu e tocou por querer, mas o Kevin Harvick disse que não tocou por querer. Mas é o mesmo caso que eu sempre falei aí. Tem coisas que você vai fazer, você vai levar pro resto da sua vida, vai levar pro túmulo e não vai contar nada para ninguém. E o Kevin Harvick vai ser a mesma coisa, o Kevin Harvick com máscara vai fazer daqui uns 10, 15 anos. Ele vai falar: vocês lembram aquele dia lá em Talega? Então, foi por querer. Então, é isso aí que vai acontecer. Porque, tipo, fica julgando um pensamento da pessoa que não tem como julgar um pensamento da pessoa, né? Fica meio caracterizado que realmente ele não mexeu na linha. Né? Mas que para mim ele tentou assim acertar quando eu vi um vídeo, né? O vídeo que eu vi é cortada a câmera, mostra metade a câmera onboard do Kevin Harvick e outra metade a câmera de cima do carro do Kevin Harvick aí. E é clara e fica claro como ele fica procurando o retrovisor, né? O cara que passa, aí quando o cara passa, ele vira a direção para direita. Ele dá uma tiradinha para direita. Mas isso daí, Leão, é um assunto aí que realmente aí vamos ter muito tempo para discutir isso aí, não vamos chegar a nenhum acordo aí, né? Para mim, quando o cara faz isso aí por querer, ele tem que ser chamado a atenção, tem que ser penalizado, seja lá qual a penalização que for. Há um tempo atrás aí tivemos aí um piloto jogando uma garrafinha de água na pista para trazer uma bandeira amarela. Entre você jogar uma garrafinha de água para trazer uma bandeira amarela e bater no carro para trazer uma bandeira amarela, para mim é falcatrua. Para mim o cara tá querendo burlar o sistema, tá querendo aproveitar o um negócio, a oportunidade para se salvar de algo que ele estaria perdendo. Então, para mim a mesma punição realmente tinha que ser punido o Kevin Harvick, mas a NASCAR não viu nada, só a gente. Elião? Olha, Léo, eu acho que ele, naquele momento ali, como as coisas, como a NASCAR gera a filosofia do esporte, naquela situação, eu acho que, tipo, mesmo se alegarem que ele queria bater, mas ele pode alegar que também, às vezes ele jogou o carro para cima também, querendo bloquear, né? Fechar ele, né? Sabe? Entra naquele ponto do 100%, né? Você até o final, mesmo com o carro fudido, destruído. Se a NASCAR deixa você ficar na pista, se ele não tomou bandeira preta na bandeira amarela por já estar tá reportando o problema no motor, né? Para mim, o que ele fez está na regra do jogo. Não que ele, pelo que eu vi na transcrição do áudio lá, ele estava desesperado com esse problema que ele tinha ali, e ele fez o que ele tinha em mãos. Ele deu muita. E outra coisa, Léo, que pouca gente falou, foi que. Como citei o lance do Denny Hamlin, praticamente eu acho que o Kyle Busch está no Chase muito por conta desse fato que o Kevin Harvick fez, porque o Dale Jr. tinha muita chance de vencer a prova, aí pegaria a última vaga e o Denny Hamlin ia ganhar várias posições, provavelmente, né, com o carro da John Gibbs saindo do fim do grid, né, com vários carros mais lentos. Eu acho que os fãs do Buschinho devem agradecer o Kevin Harvick, que eu acho que foi do jogo. E principalmente a NASCAR, depois que implantou esse novo sistema para ter emoção, para todo mundo ficar falando das provas, se os pilotos se pegarem, e para ter polêmica, para se falar da categoria, para poder sobreviver no mercado de esporte americano, né? Porque com o Chase antigo a gente lembra como que era, né, Léo? Essa altura, em outros anos, a gente já estava Basicamente, falando quase definido. do título do Jimmy Johnson. Mesmo naquele ano que o Keselowski, que o Brad Keselowski foi campeão em cima dele, já estava meio que só os dois ali. Agora não, tá tudo aberto. A gente tem oito pilotos e várias rivalidades sendo criadas. Na minha visão, o Harvick fez o que deveria ter sido feito. Isso eu vendo do ponto de vista da filosofia que a categoria tem, né? Enfim, só pontuando. Para mim, ele não que ele quis bater no Benny. Eu imagino que ele queria bloquear, fechar o cara. É diferente, né? Claro que ele bloqueando com o carro lento, ele pode provocar um incidente, né? Pelo que a gente vê ali, ele não arquitetou. Não, vou provocar um Big One aqui e acabar. Ele quis dar o máximo. Essa é a minha visão do efeito. E se for punir o Harvick por querer dar um broque, aí vai ficar muito complicado quando a gente der uma última volta, como foi no Kansas, né? Por exemplo, com o Logano e o Kenseth, porque ele acabou sendo agressivo, o Kenseth tentou bloquear ele, o Logano não tirou o carro e aconteceu o que aconteceu. Porque a NASCAR é um esporte de contato, né? Só que os pilotos têm que. Uma coisa que eu gosto da NASCAR é que o piloto pode aprontar, mas até um limite, porque a partir do momento que ele fica marcado por todo mundo, termina como o Brad Keselowski no ano passado, né? Por isso o Harvick vai ter que ter muito cuidado e vai ter que ser muito cerebral nas próximas provas. É verdade, Léo. Mas, assim, eu vejo que foi para mim, eu vejo que ele tava procurando isso, porque ele sabe que ele não conseguia largar. Por isso que, para mim, ele fez por querer, sim. Né? Ele fez por querer. Mas, né, para mim, a NASCAR se. Também, outro assunto aí. A NASCAR se complicou com essa nova regra que ela quis implementar aí. Né? Essa regra aí de. Apenas uma relargada no Greenwich Checkered aí, ela deu um tiro no pé. A maior infelicidade dela foi que tivemos problemas, né? E outra coisa também, Leão, que ela teve aí, ela falou aí, né, que na relargada aí que seria apenas uma largada. Se você olhar que aí teve uma outra chance. Se você olhar outro acidente, também aconteceu antes da largada, né? Então, assim, como ponderar isso? Ah, mas e aí? Tá, beleza. Como a gente vai ponderar isso? Outro acidente foi igual e valeu a relargada. Então, foi uma série de fatores aí que realmente se acumulou muito aí, né, no final aí. Então, teve esse problema essa única relargada, única chance de relargada, né? A forma de como foi essa relargada, uma que foi aconteceu acidente antes da linha, não valeu. Depois a outra aconteceu antes da linha também, mas valeu, né? O Kevin Harvick aí, se ele fez por querer ou não fez por querer, para mim ele fez por querer, né? Como eu citei o exemplo aí, como se jogar uma aconteceu de cara jogar garrafinha, jogar luva, né? Quando eu acabar de rodar, deixar o carro parado no meio da pista só para ter bandeira amarela. Então, porque assim, se você falar assim, não, o Kevin Harvick quis bloquear o cara. Quando você quer bloquear, você sobe junto. Tipo, ele esperou o Trevor Bayne para subir, né? Ele esperou o Trevor Bayne subir. Mas aí, enfim, aí é muito, muito assunto aí, né? O Mike Hatton já deu a sua posição aí, falou que não viu nada de errado. Que reviu aí várias vezes aí, né, essa relargada aí, esse toque do viu, ele ouviu a conversa, né? Ele ouviu a conversa aí do rádio aí até da Danica Patrick, que é um teammate aí do Kevin Harvick, né? Todos já estavam avisando que o carro dele estava muito lento, o carro dele estava fazendo um barulho muito estranho, que não ia conseguir relargar, que já deveria ter dado bandeira preta para ele, né? E aconteceu tudo o que aconteceu aí. Mas enfim, a gente vai ficar aqui, Leão, e não vai talvez chegar aí num. É uma soma de fatores, ele é um negativos que a gente pode ficar aqui, talvez não chegar aí a um bom senso, é um senso comum aí, realmente por de muitas coisas que aconteceram, né? É, a pena disso tudo aí que tivemos aí uma relargada, né, Leão? Foi dada essa relargada depois dessa bagunça toda. Antes, a primeira vez, tipo, foi colher de chá, não valeu. A segunda vez, aí já como ia ficar muito feio, né, Leão? Então, teve a segunda aí, teve a segunda chance aí, aí valeu. Só que aí também pegaram já o problema já e já levantaram a bandeira amarela junto com a branca aí. E a corrida terminou em bandeira amarela e foi um balde de água fria para todo mundo, com certeza. E o maior prejudicado foi o Denha Jr., Denha Jr., ele é aquele que se recuperou de uma punição, né? O pessoal do pit dele aí, os mecânicos dele aí, desceu muito cedo. Ele tem que estar um box antes, né? Do pit lá, do pit road lá. Ele tem que estar um box antes, né? Antes do próprio box dele, que os mecânicos podem descer. Os mecânicos desceram antes disso. Foi coisa de centímetros, mas os pilotos desceram e realmente ele foi punido aí. Né? Então, o Denha Jr. se recuperando foi uma grande pena, porque o Denha Jr. era o melhor piloto da tarde, era o cara que estava mais focado, o cara que mais queria vencer, né? Foi uma grande pena e realmente o Denha Jr. ficar fora, né? Talvez ficar fora nem tanto, mas pelo ele ter, não ter vencido essa corrida aí, né? Eu penso que a vitória iria coroar ele pelo dia que ele teve, né? Nem talvez tanto a classificação do Chase, mas iria coroar ele ao trabalho que ele foi feito, o trabalho que ele fez em Talladega aí, a forma como ele andou, a forma como ele se recuperou, né, que ele ficou sozinho, jogado lá no meio da pista lá, e vindo o pelotão atrás dele, mas depois ele conseguiu recuperar, voltar ao pelotão aí. Então, assim, o Denha Jr. é um cara impressionante, um ritmo impressionante de corrida em Super Speedway. É um cara acima da série, acima da média aí, né, Leon? Você viu a média dele em Super Speed esse ano tá 1.7. É, o cara é o cara, velho. O cara é foda. É, Leão, não temos como falar do campeonato, né? Porque você, como todos os fãs aí já sabem, quem não sabe também, né? A próxima começa a fase Eliminator agora. Agora é Marshville, Texas e Phoenix, né? Uma pista de um oval de meia milha, onde que o bicho pega, né? Como eu já falei, é o mesmo problema que temos em Talladega, temos em Marshville, que é acidente, a diferença está na velocidade. Depois temos um oval de uma milha e meia, onde que realmente exige completamente do equipamento aí, você tem que ter um carro equilibrado, tem que ter um carro bom, né? E vamos para uma pista meio fora de série aí, uma pista que é meio fora dos padrões aí, que é Phoenix, né? Que é um tri-oval aí, meio tipo Boca, só que um pouquinho menorzinho aí, cerca de uma milha aí, né? Phoenix. São as três próximas corridas aí, né? As três últimas corridas aí, até chegar a Homestead. Então, Elião, classificado: Joe Logano, Kyle Edwards, Jeff Gordon, Kurt Busch, Brett Keselowski, Matt Truex Jr., Kevin Harvick e Kyle Busch. Agora é a hora de saber quem serão os quatro classificados que estarão em Roma se lutando pelo título. Elião, você já tem algum palpite aí? Arrisca alguma coisa ou quer esperar mais para colocar os quatro que vão estar lá em Homestead? Então, Léo, acho que um piloto que pode crescer muito nesse final aí, que ele está muito quietinho, né? Está passando de fase aí, o Kurt Busch, né? Ele é da Stuart Haas. Tem condições de dar um grande equipamento para ele, assim como já dá para o Kevin Harvick. É um cara que, enquanto o Harvick, o próprio Keselowski também, embora o Keselowski esteja um pouco de boa esse ano, os caras podem se pegar, o chão pode usar a experiência dele para surpreender e se classificar em Homestead, né? Você acha que o Kurt Busch seria um azarão para se classificar entre os quatro, ou é um piloto que a gente pode confiar que ele vai estar lá? Não coloco ele como azarão, Elião, mas ele é um piloto que tem experiência, é um piloto que a qualquer momento pode crescer no campeonato, igual ele fez durante uma certa etapa do campeonato aí, em agosto, né? Agosto foi o melhor mês dele aí na NASCAR aí. O campeonato da NASCAR é tão longo que você consegue mensurar que mês que o cara andou bem. Foi o mês de agosto, né? Foi quando ele teve as suas melhores corridas no ano aí, do Kurt Busch. Ele pode sim crescer, ele crescer a qualquer momento, né? Não coloco ele como azarão, mas também não o descarto para estar em Homestead, né? Mais ou menos eu havia previsto que iria para Homestead a dupla da Penske, né? Colocaria aí uma Gibbs, né? Lá em Homestead lá, e colocaria também aí, vamos colocar uma surpresa aí, né? Não sei, o Kurt Busch ou o Martin Truex Jr. aí, né? Não sei. O Cal Edwards é um cara que eu não apostaria para Homestead, né? Só que se ele seguir, conseguir essa regularidade que ele vem fazendo aí, conseguir vencer uma corrida aí, talvez aí ele vai para Homestead e vai com uma certa vantagem, porque ele anda muito bem em Homestead, né, o Cal Edwards. O Jeff Gordon é um grande azarão, né? O Jeff Gordon, ele soma 11 vitórias nessas três corridas aí, Martinsville, Texas e Phoenix, né? Ele soma 11 vitórias, o Jeff Gordon. E temos aí também um outro cara que está fazendo por merecer aí, que é o Martin Truex Jr. É até meio complicado falar quem vai estar aí, né, na próxima fase em Homestead. E temos também o Kevin Harvick, né, o Dick Vigarista aí, né, até participei de uma hashtag lá do cara do Twitter, aquele cara engraçado do Twitter lá, da Força do Mal lá. Como é que ele chama ele? Não sei se você vai O lembrar. Dark Hendrick, né? É, o Dark Hank lá, tipo, que eles falam que a Hendrick é a força do mal lá do Star Wars. Eu participei da brincadeira lá e usei a hashtag Dick Move of the Year, né? Então, realmente foi a manobra do ano aí do Kevin Harvick aí, né? O Kevin Harvick é um cara que sim, que é o cara que mais liderou, é um cara que tem 3 vitórias, é um cara que tem 20 top 5, tem 24 top 10, tem duas três pole, né? Então é um cara que a qualquer momento, tirando o Joe Logano, ele é o cara que tem números impressionantes aí, né? O Kevin Harvick. Então é um cara que a qualquer momento pode estar aparecendo aí, né? Pode estar crescendo aí. E o Kevin Harvick também se superando aí, se suspirando aí também, né, Léo? O Kevin Harvick aí vem igual ano passado aí, vem suspirando nos momentos certos aí, crescendo, né? E vem. Igual, por exemplo, a classificação dele para a etapa do contender foi um sufoco. A fase Eliminator também foi na Bacia das Almas. E com certeza aí, não sei se como vai ser também, pode ser que aconteça a fase do Championship aí, que é correr, está em Homestead aí, pode ser no sufoco também. Kevin Harvick é bem assim mesmo, né? Eu acho que Olha. a NASCAR precisava de um campeão como o Kevin Harvick. O Jimmy Johnson, vamos concordar, né? Ele é um cara extremamente eficiente, os maiores da história da categoria, mas nos dias de hoje você tem que ter alguém que traz notícia, que faça notícia, que provoque as coisas. Ele encarna bem isso, cara. Pessoalmente, eu acho que diferente do Keselowski, por exemplo, o Keselowski, que é um cara. Ele é cheio de ter opinião sobre as coisas, só que, digamos, ele quando ele faz errado, ele não assume. Já o Kevin Harvick, sabe, né? Já o Kevin Harvick, não, ele encarna mais essa coisa de polêmica e tal. O Jimmy Johnson, Leon, o Jimmy Johnson é o único, é um dos meus campeões que eu vejo que não serve como referência para ninguém. É um cara que. É um cara que não serve como referência. Tipo assim, você tem 12 anos. Pão Você com tem ovo. 12 anos, 14 anos, começou a assistir a NASCAR agora, esse ano 2014. O cara já tem uma porrada de título, uma porrada de vitória, e você começa a assistir. Tipo assim, você vê que não é um cara emblemático, não é um cara. É um cara que puxa a torcida pro lado. É o Jimmie Johnson. É o Jimmie Johnson, puxa Ed Knossos, com o carro 48, na Hendrick, pronto, fim, acabou. É um cara que tem vários títulos aí, né? O cara conquistou, teve o um momento dele aí. Mas pra quem tá começando a assistir agora, fala, ah, esse aí é o cara, é esse aí. Ah, tá. Não, mas eu prefiro torcer então pro Joe Logano, que é um cara mais. Que quando vence, tá sempre feliz, é um cara que tá sempre lutando, tá, sabe? Ah, não, eu vou torcer pro Keselowski, que Keselowski tem um jeitão meio marrento, eu acho legal, né? Ah, vou torcer pro Kevin Harvick, que tem sempre um bom carro, tá sempre aparecendo bem nas corridas. O Kevin Harvick é o recém-campeão. Então, tipo assim, aí o Jimmy Johnson tem seis. Ah, sei lá, o Jimmy Johnson, ah, não vou com a cara dele, não. É mais ou menos assim o Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson não consegue emplacar. O Jimmy Johnson, mesmo sendo multicampeão aí, com 6 títulos debaixo do braço aí, é o campeão que menos vendeu. O cara era em quarto em vendas. Tipo assim, a gente tem um cara que é 6 vezes campeão, que é o quarto colocado em vendas na NASCAR. É assim, algo absurdo, né? É, por exemplo, o Dale Earnhardt Jr., que não vem, nunca foi campeão, né? Só vence em Super Speedway, já é o cara que mais vende na NASCAR, né? Claro que ele carrega o sobrenome do pai, o Earnhardt, né? É a família Earnhardt na NASCAR, né? Tipo, é uma supremacia aí, tudo bem, mas é o cara que mais vende, o cara que tem 6 títulos, o cara que tem 800 vitórias, né? O Jimmie Johnson já tá bem próximo aí do Jeff Gordon em número de vitórias, mas é um cara que não emplaca, é um cara que não vai, é um cara que não tem, parece, eu não sinto pessoas ter carisma por ele. Quem tem carisma por ele foi quem viveu os momentos, né? Passou os últimos 5 anos dele aí, que ele começou a ganhar tudo, vencer um título atrás do outro, né? Aí sim, vai, ô, Jimmie Johnson, ô, Jimmie Johnson, né? Eu sou muito mais feliz em torcer, por exemplo, pro Martin Truex Jr., que tem um carro capenga, que faz, tá tirando leite de pedra daquele carro, do que torcer pro Jimmie Johnson, né? Que a gente sabe que o Jimmie Johnson sempre, de alguma forma ou outra, a Hendrick como um todo, né? Mas principalmente o Jimmie Johnson vivia lá saindo, quando saiu o post race inspection, né? Sempre saía a nota lá, carro número 48, warning, né? Tanto é que a Hendrick fez tanto isso, mas tanto isso, tanto isso, tanto esse tal do warning aí, que para esse ano aí inventaram aí uma regra para o warning aí. Se o cara ter, parece que 2 ou 3 warning lá, o cara recebe uma punição aí, né? Porque, tipo assim, não é possível que o cara tá sempre no limite aí, sempre no limite aí, porque chega a ser algo até tolerável, não pode, mas chega a ser algo tolerável, né? Então, tipo assim, essas burles, burlando aí, né? Esses burlimentos, nem sei se existe essa palavra aí, né? Essas burlação aí, também não sei se existe essa palavra aí. Não, tipo, não vale aí, né? É algo que, sei lá, não vai. O Jimmie Johnson é um cara que não me vai porque ele não tem carisma, o cara é. Não sei, não consigo encarar o Jimmie Johnson aí, né? É o cara campeão, o cara que faz um bom trabalho, tem um carro rápido, um carro bom. Tem para mim o melhor carro chifre da NASCAR, tem o Jimmie Johnson, né? Se você colocar o Chad Knaus com o Ryan Blaney, eu tenho certeza que vai ser campeão, o Ryan Blaney. Se você colocar o Chad Knaus junto com o Ryan Blaney, que é um ótimo piloto novato aí, eu tenho certeza que ele faz o Ryan Blaney ser campeão, né? Ou se você colocar o Knaus junto. Mas eu tenho certeza que se você tirar o Chad Knaus do Jimmie Johnson, o Jimmie Johnson vira um. Fala um Elião. Sei lá. Vira um Clint Bauer da vida. Eu Martin tenho Trucks da certeza vida? disso. Um Martin Oi? Trucks? Um Martin Trucks? Não, porque o Martin Não, Truex, não, sem não, de Chad Knaus, ele anda não, não, não, não. bem. Vamos concordar, Léo. O Martin Trucks está fazendo um bom trabalho, mas também até brinco, né? Se você teve um acidente, entrou em coma em fevereiro e acordou em abril, maio, você abriu em junho, julho, você fez se olhasse a classificação e visse os resultados do Martin Trucks, você voltava pro coma. Porque, sei lá, acho que o Martin Trucks é isso aí. Léo, o Mastrox não é aquele cara que você olha pro cara e fala, esse aí tem estrela, esse cara aqui vai ser campeão, esse cara vai vencer título. Diferente quando você olha, por exemplo, para um Ryan Blaney, que tá fazendo um bom trabalho, quando você olha para um, sei lá, tem um cara na X-Fins lá também que tá andando super bem lá, o próprio Chris Buescher. O Chris Buescher é um cara que quando eu olho nele assim, eu não falo, esse cara aqui vai ser campeão da Sprint Cup, esse cara aqui tem futuro. Não tem, velho. Não tem. O Max Truex Jr. não tem também essa pose aí de cara que vai ser campeão. Agora, diferente quando você olha pro Joe Logano. Joe Logano, você olha o cara e fala, não, esse cara, esse moleque aí vai ser campeão. Porque o moleque tá com vontade, o moleque tá com brilho, tá com fome de ser campeão. Né? É diferente. É muito diferente. Sei lá. É, Leão. Então, Léo, sei lá, eu acho que a NASCAR tá precisando de um campeão com personalidade que aparecesse, né? Não desmerecendo o Jimmie Johnson, mas eu acho que é extremamente positivo. Até porque acaba rendendo essas histórias aí que até ontem tinha fã brigando em poste de comunidade. Então significa que, por mais polêmico que seja, mas valeu a pena a mudança que a NASCAR fez no ano passado. Eu, apesar de ser um pouco contra, Sempre fui contra, não vou nunca esconder isso, né? Desse formato, o chase, uma forma de playoff, não pode ser aplicada no automobilismo, porque no automobilismo você tem N fatores que se levam à vitória, né? É diferente, por exemplo, num time que você não tem N fatores, você não, tipo, o time, a gente perdeu o título porque quebrou a tabela, a gente perdeu o título porque a bola furou, a gente perdeu o título porque. Sei lá, o gol saiu do lugar. Não tem isso. No futebol, no basquete, no vôlei, em qualquer outro lugar que existe playoff, né? Você perde porque o time não jogou bem, né? Quando o time não joga bem, aí sim realmente é punido. Quando o piloto não dirige bem, realmente ele tem que ser punido. Ele não merece o título, né? Igual, por exemplo, como aconteceu com o Danny Hamlin. O Danny Hamlin, uma peça do carro dele quebrou, que não foi culpa dele, não foi culpa de ninguém. Né, que foi o flap do Ruf lá, né, teve problema, não é culpa dele. E aí? O cara tá fora da disputa do título. Foi por falta de interesse dele de andar mal? Não, que tava andando super bem na corrida. Foi culpa da equipe que não deu carro bom para ele? Não, o carro tava 100% bom, o carro tava funcionando. Então foi um fator esse. Que fator que foi esse? Foi a peça do carro que ninguém sabia que ia estragar e que estragou. Então, tipo assim, talvez você acaba com o ano inteiro o trabalho do cara aí, até agora, né? O trabalho que o cara fez aí, por causa de uma peça que não tem nada a ver, que acabou estragando aí e tira o título dele. Igual já aconteceu várias vezes aí, nos outros anos aí. Como aconteceu com o Mark Martin, por exemplo. O Mark Martin, no último ano, aquele ano ele ia ser campeão aquele ano. O Jimmy Johnson andou a corrida inteira, foi em 2008, 2009, 2008. 2007 ele lutou com o Jeff Gordon, que ele tomou o título. 2009, 2009. Que ele tomou o título do Jeff Gordon, né? 2008 ele passeou e foi em 2009. Aí o Mark Martin, nessa mesma corrida em Talladega, estamos falando de Talladega, nessa mesma corrida em Talladega. O Mark Martin estava lá andando lá no top 5, bonitão, pá, top 5 lá, e o Jimmy Johnson em 32º, pá. Aí aconteceu, acidente, faltando 12 voltas para acabar. Teve um acidente. Beleza, o Jimmy Johnson pulou de 30º para 20º, alguma coisa. Mais um acidente. Jimmy Johnson pulou de 20º para 12º. Mas teve a última relargada, né, no Green White Checkered. Mais um acidente. O Mike Marsh terminou, foi coletado, ele não tinha nada a ver, foi coletado no acidente, caiu para 20º e tanto. O Jimmy Johnson, que se sobreviveu, terminou em quinto, virou o campeonato e isso aí daí para frente ele só foi passear, porque o Mark Martin tinha uma diferença gigantesca em cima do Jimmy Johnson, que até esse ponto o Jimmy Johnson não estava bem no Chase, né? Então teve uma diferença. Por isso que eu falo, talvez o Chase não é o melhor modo de se mostrar quem realmente é campeão. É um modo de loteria. Isso aí é bom para nós, que para quem, tipo para mim, eu não tenho um piloto que eu torço forte assim pro cara. Não, eu torço para esse cara aqui. Eu sou, sei lá, eu sou Kurt Busch que eu gosto, eu tenho uma camisa, boné, carrinho, tenho tudo do Kurt Busch, papel de parede, computador, uma bandeira no quarto. Eu sou Kurt Busch. Não interessa, eu sou Kurt Busch. Eu não tenho piloto assim, eu sou aquele cara que eu torço pelo espetáculo, eu torço pela corrida bonita, pela corrida boa, né? Eu torço por aquele cara que vem da adversidade para a glória, né? Aquele cara que tá tudo ruim, de repente o cara vira e tá tudo bem. Eu torço sempre para isso acontecer, né? Eu não torço pro cara ganhar toda a corrida. O cara começa a ganhar duas, para mim eu já torço porque ele bate em três, quatro corridas. Então é assim. E o Chase é bom para isso. Para mim é bom. Eu não torço para ninguém. Você vai Então para torcer pro mim Logano bater agora, Léo? não. Não vou torcer para jogar e bater. Eu vou torcer para os caras se estapear aí, se, por exemplo, igual quem está jurando dialogando, que o Case vai lá dar no meio dialogando. Não tô nem aí, sabe? Pra mim é interessante, pra mim qualquer cara que ganhar, ganhou. Eu só quero saber do espetáculo. Então, tipo assim, pra mim é legal. Agora, nos Estados Unidos, que tem aqueles caras lá que é fã de carteirinha de Kevin Harvick, do Kyle Busch, sabe? Tem vários fãs lá, tipo o Jeff Gordon, que é uma legião, o Dale Earnhardt Jr., que é uma legião de fã, né? O Joe Logano tá conquistando a Sul, o Brett Keselowski tem um monte, né? Tipo assim, tem lá aquele monte, tipo, mais ou menos igual é o futebol aqui, é pros caras, os da NASCAR lá. Né? Então, tipo, tem. Tipo, imagina só, por exemplo, o fã do Danny Hamlin que vê o seu piloto ser desclassificado por causa de um flap do Ruff que foi desencaixou. Tipo, e aí? Não tem explicação. Eu não compreendo, não entendo, não sou a favor, não gosto muito, né, do modo do como é feito o Chase. Mas o Chase tá aí, né? O Chase agrada o público, o Chase traz aí, né? Atrai um pouco mais o público aí o Chase, apesar dos números da TV não falarem isso, né? Eu creio também que os números da TV também hoje em dia não servem mais de base, porque você assiste muito nos Estados Unidos, você assiste muito por aplicativos, então aplicativos não tem como mensurar como é a audiência, né? Então meio foge um pouco aí esses números de audiência, para mim é meio furado. Mas enfim, Elião, o Chase é algo que eu não concordo muito, não sou muito a favor dele, mas ele existe, ele tá aí, né? De todas as formas que até hoje procuraram e se colocar aí para mexer aí, essa é a forma mais interessante, apesar de ser uma das mais injustas, né? Por exemplo, outros campeonatos de automobilismo, não existe isso, não existe esse playoff, não tem esse playoff. Então o cara tem que ir bem o ano todo, igual, por exemplo, o Lewis Hamilton foi campeão, né? No momento estava acontecendo a corrida em Talladega, o Lewis Hamilton estava sendo campeão da Fórmula 1 com trocentos e milhões de mil pontos à frente do segundo colocado, que é o Rosberg, que é o Vettel, né? Que do Vettel e do Rosberg aí. Então, assim, o Lewis Hamilton, apesar que esse Fórmula 1 serve de base, né? Mas, assim, ele Só que fez tem o uma coisa trabalho dele também, lá Léo. para ele ser Só que campeão. tem uma coisa também. Na Fórmula 1, acho que na última etapa, né, a pontuação é dobrada, né? Mas mesmo assim já não tenho Não, mas como é. campeão. Não é mais puro como era antigamente. É, também, é verdade, também. Até a Fórmula 1 também está se cedendo aí ao novo modelo aí de campeonato. A Stock Car também tem isso aí, né? A Sim. maioria dos campeonatos Ah, também sim, tem isso. agora tem, agora tem. Agora tem. Então, assim, esse modo aí de campeonato acaba, tipo assim, querendo estampar o que é feio, sei lá. Eu não concordo, não consigo entender a lógica disso tudo. A lógica eu entendo que quer fazer um campeão diferente, mas eu creio que esse aí não é o caminho, senão é mais fácil pegar o número de todo mundo, Elião. Chega lá em Homestead, né? Pega lá os 43 caras, pega uma caixinha, põe o número de todo mundo dentro, chacoalha, assim, blá, blá, blá, blá, blá, chacoalha, enfia a mão, tira, ah, o carro no 98 é o campeão. Parabéns, seu campeão. É mais ou menos desse jeito. Só que aí usa-se a força do carro, sei lá. Então, não sei, Léo. Não concordo muito com o Chase aí, né? Eu penso que o trabalho é sequenciado o ano todo, né? O trabalho tem que ser sequenciado o ano todo. O cara tem que fazer um bom trabalho o ano todo. Igual, por exemplo, se o campeonato não tivesse o Chase, o Joe Logano estaria hoje no, na liderança, com todos os méritos dele. O Kevin Harvick seria o segundo colocado, com todos os méritos dele. Né? 40, 50 pontos atrás, 49 pontos atrás do Joe Logano. Tava já decidido? Mais ou menos. Temos aí quatro corridas pro final aí, né? Tipo, o Joe Logano tá praticamente uma corrida à frente. Pro Joe Logano falta três corridas, sendo que pro Kevin Harvick falta ainda tá uma corrida com quatro corridas e um pouquinho aí atrás aí, né? Então, é uma diferença muito grande aí. Já Keselowski e Denham Jr., então nem se pensa, né? O Keselowski já estaria 123 pontos atrás e o Denham Jr. 135 pontos. É isso aí, tá a carta fora do baralho. Mas pelo menos estaria um campeonato mais real, né? Que é realmente a realidade aí. Mas enfim, pode acontecer agora ter o campeonato aí, começar a corrida aí, o Joe Logano ter um problema em marcha, vou bater e terminar, ter um DNF. Aí ele já teoricamente já complica para ele precisa vencer. Não consegue vencer no Texas, não consegue vencer em Phoenix, pronto, acabou. Melhor campanha do ano aí, tá fora do Chase aí, tá fora de Homestead, não luta pelo título. Pô, que o Kevin Harvick, acontece a mesma coisa com ele. Pô, os dois melhores caras que fizeram o ano todo trabalhar muito bem, né, estão fora do título aí, mas fazer o quê? Esse é o modelo novo de campeonato, talvez esse é o modelo aí que agrada muita gente. Eu gosto, eu não posso falar que eu não gosto. Mas tipo, eu tô bem dividido aqui entre em mim mesmo tem um muro bem grandão que gosta, mas pode ter certeza que é pra parede lá do lado que eu não gosto, tem muito mais de mim lá da parede do lado que eu não gosto do que do lado que gosto, com certeza. Leão, depois dessa conversa longa sobre como funciona o Chase, com quem gosta e quem não gosta, né, das opiniões nossas aí, Leão. Você tem algo a acrescentar para Taladega? Não, é isso mesmo. Acho que a NASCAR mais uma vez conseguiu seu objetivo, que era de trazer emoção, até foi até muito engraçado, né? Depois do incidente da segunda relargada, os carros completando e ninguém nem imaginando o que ia acontecer, o resultado, se era o Júnior que tinha ganhado. Teve um momento, quando verificaram a manobra do Kevin Harvick, que ninguém estava nem aí com quem se classificou, todo mundo só queria comentar sobre se ele fez por querer ou não querer. Tipo, acabou ficando em segundo plano. E só mais um detalhe, né, Léo? Pelo segundo ano seguido, tudo bem que foi em horários um pouco, foi no mesmo horário. Pelo segundo ano seguido, acontecem confusões na NASCAR que faz parecer com que a corrida da Fórmula 1 nos Estados Unidos não tivesse ocorrido, sabe? Ninguém, lá pelas 18, 19 horas, nem parecia que a Fórmula 1 tinha corrido ali perto, que o campeão tinha sido o Hamilton. Eu fui ver que o Hamilton tinha sido campeão à noite, quando passou o VT na minha TV. Ou seja, pelo segundo ano seguido, Kevin Harvick apronta uma, lembrando que na última prova, no Texas, né? Foi no Texas, né? Que tinha sido uma grande prova, eu acho, todo mundo falando. Aí teve aquele final lá, aquela conclusão que teve como grande ator o Kevin Harvick, que empurrou o Keselowski pro meio, né? Pelo segundo ano seguido, o Harvick faz com que a Fórmula 1 nos Estados Unidos pareça não ter sido realizada, velho. É isso aí, Leão. Bom, falando de Talladega aí, né? Mais uma grande corrida aí. Infelizmente, o final virou uma maçaroca toda. Tivemos aí muita coisa acontecendo no final. Acho que foi muita emoção para cerca de 4 voltas, né, Leão? Nem isso foi direito aí, né? Então, eu penso que a NASCAR precisa realmente rever mais uma vez isso daí e ter assim as 3 chances aí da relargada aí. E rever esse conceito dela aí, todo esse conceito dela, da nova regra do Green Light Checkered aí. Então, essa é a minha opinião, né? Eu acho que, para mim, a NASCAR deu um tiro no pé, né? Fazendo o que ela fez aí. Meu amigo Elião, o campeonato segue, né? Vamos agora para Marcyville, na pista onde, a meia milha aí, né? Ó, eles falam que a meia milha aí. Que realmente é onde tudo acontece aí, muita porrada acontece por lá. Né? Vamos ver se o Matt Kenseth jurou dialogando mais uma vez, mas também não fez nada. O Matt Kenseth também tá igual o leão sem dente, né? Só fala que vai morder e não morde nada. Mas enfim, ou cachorro, vocês sabem. É bicho que avança do mesmo jeito. Tá aí, né? Mais uma grande corrida em março. Vamos esperar o próximo final de semana aí, o que vai acontecer lá. Né? O cara que mais venceu, que tá no Chase aí, é o Jeff Gordon com 8 vitórias. O cara já tem lá em Marshall, né? Não tem por que falar que temos outro olhando as vitórias, tá, pessoal? Não tem por que não falarmos que o Jeff Gordon é um dos favoritos a vencer lá, né? Mas enfim, os classificados estão aí. Marshall semana que vem e semana que vem estamos aqui também de volta para falar da Sprint Cup. Elion, mais alguma coisa ou podemos encerrar o bloco? Podemos encerrar o bloco, Léo. Vamos para Martins, viu? Tomara que semana que vem dê certo de eu gravar novamente, né, Léo? E vamos ver o que vai acontecer lá no nessa pista que a NASCAR sai da maior pista para a menor pista, né? Vai dar menor para maior aí em semanas. Então vamos torcer bastante aí para termos uma boa corrida aí. Elião, então beleza, Elião. Voltamos aí na próxima semana. O Elião volta na próxima semana. Eu continuo, que eu ainda vou gravar ainda, né? Vou estar aqui pro próximo bloco aí, que vai ser o bloco aí das perguntas que eu não fiz nem, eu não postei em nenhum lugar as perguntas, né? Mas vai ter, espero que tenha perguntas aí espalhadas ou perdidas aí. Se não tiver também não faz mal. Mas eu volto aí para falar de Marshall, né? E trazer um entrelist aí e trazer minha aposta aí para o final de semana lá em Marshall. Certo, pessoal? Então voltamos daqui a pouco com o bloco das perguntas e minha aposta para Marshall.